Portal do Arrocha. Um forte abraço a todos os paredões. Dois amores amando e arrochando. Canta comigo, Salvador. SS Produções. Brincou de amor e eu não soube entender. Me usou e me enganou. Esse o Brasil vai cantar. Eu me entreguei por inteiro a esse amor. Pura ilusão, magoei meu coração. Foi embora e não lembrou de me avisar. Disse adeus e pra mais nunca voltar. Eu sei não dá, mas vou tentar te esquecer. Estou feito um palhaço, tô apaixonado pensando em você. Estou sentado na mesa de um bar, só eu sei porquê. Você sabe o remédio é você. Você tem a cura, meu bem. Você sabe o remédio é você. Eita, sonchonado! Vamos dançar, Salvador! Sucesso na boca da galera! Moçada das minhas Alagoas marcando presença! Vem comigo assim, vem! E eu não soube entender. Me usou e me enganou. Me entreguei por inteiro a esse amor. Pura ilusão, magoei meu coração. Foi embora e não lembrou de me avisar. Me disse adeus e pra mais nunca voltar. Canta Salvador assim, ó. Eu sei não dá, mas vou tentar te esquecer. Estou feito um palhaço, tô apaixonado pensando em você. Estou sentado na mesa de um bar, só eu sei porquê. Você sabe o remédio é você. Você tem a cura, meu bem. Você sabe o remédio é você.